さ打ち切る。Se você pretende que eu seja o futuro da nação, nem chegue perto, pois eu não sou isso não, pois eu não sou isso não. Não vou lhe agradar, eu não quero nem lhe sustentar, eu espero que você me entenda, isso eu quero. Vou rasgar toda a gravata, vou viver na praia. Se quiser vem a mulher, se quiser vem. Atrás de suas mesas eu vou me sentir tão bem, e vou me sentir também, também, também, também. Ficar tão engraçados atrás de suas mesas.